parceiro Fagner e Alex Sena. Sorveteria Vitória, Candu Bahia. Netinho da Rocha ao vivo em Birataia. A Rocha, bebê! Vou voltar atrás de novo, tentar recuperar o amor que eu perdi. Todo sacrifício é pouco, quero provar que realmente eu aprendi. A balada nunca foi remédio pra saudade, percebi depois que eu perdi você. Tá fazendo falta a mais gata da cidade, usando minha camisa aqui no meu apê. Ô neguinha, deixa eu te amar de novo. Ô neguinha, volta que o amor vai ser em dobro. Ô neguinha, tô arrependido do que fiz, deixa eu te fazer feliz. Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo. Ô neguinha, volta que o amor vai ser em dobro. Ô neguinha, tô arrependido do que fiz, deixa eu te fazer feliz. Roger Produções, diretor de cultura, passarinho, figuraça. Diz que gelado é meu parceiro João. Arrocha, bebê! Vou voltar atrás de novo, tentar recuperar o amor que eu perdi. Todo sacrifício é pouco, quero provar que realmente eu aprendi. A balada nunca foi remédio pra saudade, percebi depois que eu perdi você. Tá fazendo falta a mais gata da cidade, usando minha camisa aqui no meu apê. Ô neguinha, deixa eu te amar de novo. Ô neguinha, volta que o amor vai ser em dobro. Ô neguinha, tô arrependido do que fiz, deixa eu te fazer feliz. Ô neguinha, deixa eu te amar de novo. Ô neguinha, volta que o amor vai ser em dobro. Ô neguinha, tô arrependido do que fiz, deixa eu te fazer feliz. Arrocha, mãe, arrocha bem gostoso, mãe. Vitória FM 103.3, fazendo toda a cobertura total. E Viratá aqui ao vivo, isso, Moura, meu patrão, se bora! Essa é pra jogar nos paredões, se bora! Alô, Digo K, Léo K, Thiago Paredão,